Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas ei, mãe, alguma coisa ficou rodando assim. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes. As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças, são motivos para as mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos da juventude. A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude. E nessa terra de gigantes, eu sei, já ouvimos tudo isso antes. É uma banda, numa propaganda de refrigerantes. Ei, mãe, eu já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso foi só o que eu podia, isso foi só o que eu queria fazer. Mas ei, mãe, por mais que a gente cresça, há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender. Só me acorda quando o sol tivesse posto. É, que eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora, o Brasil é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. E nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. Numa propaganda de refrigerantes. Numa propaganda de refrigerantes. E nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes, a juventude é uma banda, numa propaganda. Ei, mãe, Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo foi tudo que eu queria ter.